Tá, 3152, no solo aos 46, livrar à direita, chame o solo em 121.9, tenha uma boa noite. Direita, 219, boa noite, com o 1952. Oi, Salvador, boa noite, 1643, passando o esquema, já travado. 1643, boa noite. É, avistado, Quenegal no 0 no 3, o vento 080 graus com 8 nós, está livre, pouso na 1 no 0. Livre, pouso no 0, 1643. Torre Salvador, boa noite, 3600 da TAM, Imbra, baixar travado, visual ao campo. Boa noite, aguardo pista livre, 3600. Aguardando, 3600. Seguro 643 no solo aos 50, livrar à direita, chama o solo 21 decimal 9, tenha uma boa noite. Direita 219, gol no 643, exatamente. Na 3600, está livre pouso na 10, o altímetro no 0 no 3, o vento 080 graus com 8 nós. No 0 no 3, livre pouso na 10, está na 3600. Oi, Salvador, boa noite. Gol no 606. Boa noite, número 606, complete a aproximação, número 2 para o pouso em Salvador. Certo, 3600, no solo 52, ao livrar à direita, chame o solo em 121-219 e tenha uma boa noite. 219, chama. Voo 606, o vento 080 graus, 612 de nós, livre pouso na 10. Livre pouso, voo na 606. Salvador, muito boa noite, Oxa 6258. Oxa 6258, boa noite, complete a aproximação, guarda pista livre, para o posto. Guardando pista livre, Oxa 6258. Número 606 no solo 55, ao livrar à direita, o solo 212.9, tenha uma boa noite. 209, boa. Ocean 6258, cheque o trem, o altímetro no 0 no 3, o vento 080 graus com 612 de nós, livre pouso na 10. Trem baixado, travado, livre pouso na 10, Ocean 6258. Salvador, muito boa noite, Azul 4062, 4 milhões de estar no 170 da estabilidade. Azul 4062, boa noite, complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso, reporte o trem checado. Na completa aproximação, aguarda 4062. Ocean 6258, no solo ao 58, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9, tenha uma boa noite. Azul 4062, o vento 080 graus com 8 nós, o altímetro no 0 ou no 3. Ao checar o trem, está autorizado o pouso na 0. Ah, baixado e travado, Azul 4062. Galapagos Tower, Buenos Aires, 0.084, reaching all the points, runway 10, we are ready. Europa 084, good evening, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Azul 40062 no solo ao 01, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa noite. 219, boa noite, 4062. Passeio 84, you are cleared to line up and take off runway 10. The wind is 080 degrees with 6 knots. QNH 1012 now. Clear for takeoff, runway 10, head up back to the floor. Europa 084, airborne at 05, call now departure control 119 at a small age. Have a nice flight and a good night, sir. 119A, bye-bye, thank you very much. Salvador, boa noite, 1805, ponto Peribro. Boa noite, gol no 805, autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 090 graus com 8 nós. Alinha e decola 10, gol no 805. Decolado 09, controle 19.8, bom voo. 19.8, ou no 805. Torre Salvador, boa noite, são 3891, final da 10. Boa noite, 3891, no reporte externo. Voltaremos. Passando externo, baixou, travou, só 3891. Gente, livre pouso não no 0, vento 090 graus com 79, altímetro no 0 no 2. Pouso autorizado não no 0, tá 3291. 3891, no solo aos 14. Ao livrar à direita, chama o solo 21-9, tenha uma boa noite. Obrigado, boa noite. De Salvador, gol 1896, final 6 leste na zona. Gol 896, o vento 080 graus com 62 de nós, o altímetro no 012, cheque o trem, autorizado pouso na 10. 12, pouso na 10, trem baixado na largo, 1896. 896 no solo aos 20. Ao livrar à direita, chame o solo em 121 na decimal 9 e tenha uma boa noite. 219, boa. 1714-1010, pronto. Sono 714, boa noite, está autorizado a linha de decolada 10, vento de 080 graus, meia dúzia de nós. A linha decola 10, no 714. No 714, decolou de Salvador aos 36, chame o controle em 119.8, bom voo e boa noite. Chamará 198, controle, voo 1714, uma boa noite, bom serviço. Salvador, seu 3152, terminal 90 pronto. 3152, boa noite, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 080 graus com 8 nós. A linha decola da 10, da 3152. Tá, 3152, decolou aos 41, controle em 119, decimal 8, boa noite. 198, boa noite, 3152. Tá, 3170, na escuta da torre? Salvador Tower, good morning, 1031-7870. On final approach, landing gear down at runway 10. Good evening, 10-3-1-7-0, you are clear to land in the runway 10. The wind is 080 degrees at 6 knots, QNH 1012. Clear to land on runway 10, 3-1-7-0. Tá, 3170 no solo, I'm sorry, 10-3-1-7-0 on the ground at 43, leave the runway to your right and call ground control 129 for taxi. 10-3-1-7-0 by right, call ground control 129, thank you, have a good evening, bye bye. Noite, Portugal, 024 and 11 with information Bravo, request clearance to Lisbon. Portugal 044, call ground control 1 to 1 for ETC clearance, okay? Okay, déjà.